Expectativa é boa para correr no Paranaense. Nunca corri lá, né? É a primeira vez que eu vou correr. Estou muito feliz com o pessoal, a nova equipe que eu estou participando agora. E a expectativa é boa. Quero pretender pegar um pódio lá, né? E torcer que tudo dá certo para todo mundo, né? Seja uma boa corrida para todo mundo. Beleza?